4, chama de 5, 12455, alterne 1272. De autonomia alternando galeão. Ali mantém então 3897. Viro táxi à direita via Índia, Alfa, Golf até Ponte Espera, chama Torre 186, quando Ponte Espera. Índia, Alfa, Golf, quando Ponte Espera, 186, Torre Gol, 1940, obrigado, até mais, bom trabalho. 1708, Livre Puxa, acionar, chave táxi. Chamará para o táxi, eu livre o puxar equipamento de uma nova de 1770. Azul, 1770, boa noite. Vamos lá, tem mais 1770, qual é o seu problema? 4-3, ao livrar, mantém posição antes da alfa e chame só em 1219. 1219, livra, mantém antes da alfa. Ou 1776. Paulo Salvador, livrou nosso escuta o gol 1776. 1776, mantém a posição antes da interseção. Mantendo a posição, gol 1776. Após a passagem da aeronave da companhia na Alfa, ingressa à direita via Alfa e mantém posição antes da Juliette, ok? Alfa manterá antes da Juliette, vamos no 776. Clique. Conterrâneo dele, o Heber. Opa. Braço aí. É. Ajuste no 0 e no 3. Aguardar, 3197. 3935, obrigado. Salvador TAM 3897, perfil da Gol, passa 1400. Sobe, mantém nível 320, vigilância TAM 3897. 320, vigilância 3897. Tá bem? 116, 1-1-6. 1884, reautorizado, 2000, reporte final do ILS, do final 28. 1884. 2000, reporte final 28. Guardando para passagem do mesmo na Juliette, após prossegue, no ponto de espera chamar a torre 118-6, Adriano 776. 776, esquerda, portão 2. Esquerda para o 2, vou no 776. Reporta aqui, o Tanete do Fernando, 1-2-6-5-5, Brasil, Brasil. Em Salvador, gol 1-9-4-0, boa noite, próximo ponto 028, pronto. Boa noite, 0 Linda, cola pista 28, vento 21, 0 grau 08. A Linda, cola 28, 940. No 940, suba e mantém nível de voo 170. Escrito 170, gol 1940. X-Ray, prossiga. Efetuou o plano de voo? Papá, Romeu, Golf, Mike, X-Ray. Efetuou o plano de voo? Brasília, 1245, 3625. Forme o nível proposto. 4270. Golf Mike X-Ray, tome inicialmente o rumo norte, suba e mantenha nível de voo 1-1-0. Ajuste em salto, corrigindo, o... aguardando o serviço radar. Golf Mike X-Ray, acione o código 0220. Passa na 0220, inicialmente pro norte para 1110. Gol 1940. Nível 160 restrito. Agora restrito 160, gol 1940. Positivo. A restrição em virtude de tráfego 2 horas 7 milhas de deslocamento sudoeste, cruzando, mantendo 180. Gente, ainda não estamos tráfego. Ok. Resumindo 4, decola a pista 28 com curva à esquerda na saída agora e transição Gonza e aciona 5077. Controle 19, desce na 35, 397. Quanto a posição da Alfa, então 3606. Decola a pista 28 com curva à esquerda na saída Goia, transição Gonza, aciona 5077, controle 11935 até 3197. Correto, chame para o... Puxa, chama. Vai chamar, puxa, chama. 3397. 3-2-0. 6708, livre da colagem, pista 28, vento 2-0, 0 grau, 08. Livre da colagem, objeto 6708. O meu Golf Like X-Ray ainda não tem o processamento do seu plano, prossiga com os dados do voo. Decolado Sierra November Vitor Bravo 2140 para Sierra Bravo November Tango. Temos 05 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando João Pessoa. Tipo de equipamento, Bravo Eco Mavi Lima, velocidade em rota, November 0230 nós. ANAC 961565. Última procedência, Sierra Bravo Índia Lima. 340, ah não, desculpe, é porque estou pondo a saída aqui. 303 está autorizado o táxi via Alfa agora, Alfa direita e chame antes da Juliette. Gente, livre táxi via Alfa, chamada antes da Juliette, tem um 3603. Gente, suba e mantenha nível de voo 270, Golf Mike X-Ray, está 42 milhas oeste de Salvador, vigilância. Proa de Natal da presente. Da presente, proa de Natal em acessão para o 270, Golf Mike X-Way. Visual localizador 884. Torre 1186, gol no 884. 26. Salvador, gol no 884. Gol no 884, livre pouso pista 28, informa os últimos 90 metros fechados. O vento 210 graus, 08 nós. E o posto 28, ciente da interrupção. Agora Recife no 288, ao término 3325, 940. 288, 3325, boa noite. Contar a possibilidade de apoio de e-mail da presente para o Webjet 6708? Voo 940, autorizado subida ao 400. 08? Ativo, mantenha a proa, aguarde operação. Autorização ainda do 330, mantendo o perfil de subida. Mantendo o perfil. Papa Romeo Golf Mike X-Ray, troque código SON 5054. 5054, Mike X-Ray. Voo 840, inicialmente, aguarda a preparação para a posição. 330, objeto 6708, aguardando uma prova melhor. Aguardando o que? Não entendi. Aguardando a prova de Melin. Ou Aracaju, enfim. Ah, ok, ciente. Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Chame Recife na frequência 1288 ao TR 13325. 1288-13325, Golf Mike X-Ray. Ah, aguardando conta, gol na 273. Objeto 6708, chame Recife 12685. Alterne 12545. 2085, 2545, obrigado. 2545, autorizado, 801. Tá livre o táxi via Juliette Alfa até a ponte espera na pista 28, chama a torre 28 meio comandão. Via Juliette Alfa para a ponte espera da 28, chama 18 meia quando pronto. Até a 317. Reporta o piso, né? Está alternando 1, 2, 4, 5, 5. Está ali no táxi à esquerda na Alfa e mantém posição antes da Juliette, ok? Positivo, ingresso à esquerda, mantendo posição antes da Juliette, o gol 1884. Gente, vou observar a aeronave da TAM, que vai sair agora aí pela Juliette em direção ao ponto de espera da pista 28. Após ela, ingresso à direita, portão 612. Positivo, observa o TAM, aguarda ele lembrar, após ingresso para o 612, o gol 1884. Fala, o gol no 273 está pronto no portão 7, pushback acionamento. Na 7 está autorizado, puxa acionar, chama para o táxi, lá de corpo. Livre, chama para o táxi, gol no 273. Estou pousado para Confins, no nível 360, na Penisque 58. Decola na pista 28 com curva esquerda, na saída agora em transição Gonza, aciona 5073. Controle 19, decimal 35. 360, autorizado Salvador Confins, abre o uísque 58, aerovia. Decola cabeceira 28, curva esquerda após gole Gonza, 5073. O transponder 1935, controle. Ou 9273. Caixa, chame para o táxi. Chamará. POB 52 a bordo. dirijo um táxi via Juliette Alfa direita até a ponte de espera da pista 28 e chama a torre 18 decimal 62, quando lá. 273. Juliette Alfa direita, ponte de espera da 28, pronto, chama a torre 262 e eu vou na 273, boa noite, até a volta. boa noite, Papa Tango Lima, Victor Delta, Oceante Alfa. Victor Delta, autorizado via chegada a Cari para 2000 pés, altimetro 0013, Lima, Victor Delta. Descendo, chegada Karen para 2000, Vitor Delta, 1903.